matou. Oh, o teu amor me libertou. Oh, o teu amor me resgatou. Adorado o Senhor neste lugar. Essa casa é sua, Deus. Essa casa, Senhor. O meu coração, Jesus, é teu. Essa casa, Senhor, que é o meu coração, Jesus. Que é a minha vida, Senhor, está diante de ti. Entrega, Senhor, a tua casa. A tua casa, o teu coração. A tua vida. Entregue nas mãos do Senhor nessa noite. Ele é o único que pode. Ele é o único que pode batalhar por nós. Ele é o único que pode. E Ele é o único que está com você. Nos momentos mais difíceis, o Senhor está com você. Diga para Ele: eu entrego a minha casa, Senhor. Eu entrego o meu coração. E deixe que Ele entre. E deixe que Ele faça morada. E deixe que Ele transforme. E deixe que Ele molde segundo a vontade dEle. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Meu amado é o mais belo em enche este lugar, enche este lugar. Espírito Santo, apareça. Aleluia. Que o teu nome cresça. Sentimos a tua presença aqui. Sentia. Espírito Santo, vem me incendiar. Apareça. Ele está aqui. Que o teu nome cresça. E vem, vem, vem. Este lugar, Espírito Santo, Espírito Santo, é o teu lugar, é o teu lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem, vem, me incendiar. Vem, me incendiar. Apareça, aleluia, aleluia. Eleva só. Seja bem-vindo, Espírito Santo, sinta-se à vontade. Espírito Santo, faça a tua vontade, o teu querer neste lugar. Vem me incendiar. Erereba só, apareça. Que o teu nome cresça enche este lugar. Nós estamos aqui, Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia, aleluia. Apareça, que o teu nome. Aleluia, aleluia. Nós podemos sentir a tua presença neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Este lugar já está cheio da tua presença. Nós sentimos a tua presença neste lugar. Nós sentimos, Pai Santo, que tu estás aqui neste lugar. Manifesta da tua presença, da tua graça em nossas vidas nessa noite. Espírito Santo, tu és bem-vindo sim aqui neste lugar. A casa é tua, nós somos teu, o reino é teu, a glória é tua, a presença é tua, tudo é para ti, Espírito Santo. Receba essa noite a nossa adoração, receba o nosso clamor, receba a nossa súplica, Espírito Santo, tu és bem-vindo. A tua presença está aqui, a tua presença está aqui, nós sentimos tua presença, Pai. Tu és bem-vindo, enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir a Cristo essa noite? Aleluia. Esse é para Jesus, pode ser mais forte. Glória a Deus. Você pode cumprimentar essa pessoa linda que está do seu lado aí, antes de você tomar seu assento. Você pode dar um abraço nessa pessoa, dizer você é bem-vindo. Aleluia, glória a Deus. Cada time, você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Há uma presença de Deus que não dá vontade de parar, não é mesmo? Noite especial, qual o Espírito Santo tem preparado para nós nessa noite. Que você esteja com seu coração totalmente aberto para receber aquilo que o Espírito Santo tem preparado. Eu creio que Ele tem algo especial para nossas vidas essa noite. Ele tem um vinho novo, Ele tem algo, um renovo em nossas vidas, amém? Nessa noite, uma noite tão especial que nós estamos aqui com a presença do pastor Cláudio, pastora Patrícia, pastor Maurício. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui nessa noite, podendo estar adorando a Deus como família da fé, né? É um prazer, né? Eu quero chamar aqui o pastor Maurício. Bênção do Senhor que vem, um grande homem de Deus que a gente se vê muito pouco, sabe? mas a gente se identifica muito, né? Eu acho que é o mesmo espírito, não é mesmo, pastor Cláudio? E nosso coração se alegra quando esses homens de Deus, essas mulheres de Deus vêm aqui nos prestigiar, né? Então é uma grande bênção mesmo, né? Quando eles estão aqui, né? A gente fica muito feliz, né? Porque ele começou, ele que faz parte desse começo, Palavra Viva aqui em Lajeado, né? Ele começou junto aqui quando ele foi enviado para aqui para o sul. Ele começou aqui nesse campo aqui, né? Então, isso aqui é fruto deles, né? Glória a Deus. E a gente fica muito feliz mesmo, né? Vamos orar pelo pastor Maurício, ele tem uma palavra de Deus para nossas vidas. Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai. Te agradecemos, Pai, pela vida do pastor Maurício, Senhor. Que o Senhor venha usar ele essa noite como fonte abençoadora neste lugar, assim como o Senhor tem usado, Senhor, em vários lugares, Pai. Toma ele na tua presença, que não seja mais ele, mas seja o teu Espírito Santo, usando e falando através da vida dele, em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos. Graças e paz do Senhor Jesus, amém? Quem está vivo aí, dá uma glória a Deus. Vocês tenham paciência comigo hoje, tá? Que eu vim de Santa Catarina e cheguei aqui, peguei uma gaúcha. Sabe que para nós lá, todo gaúcho que é macho, né? Então, e a gripe aqui também é bem macha, né? A gente vem lá, fica 1-2 anos sem pegar a gripe, só atravessa a fronteira, o nariz já começa a arder e começa a vazar. Então, tenha paciência comigo. Amém? Vou fazer o possível hoje, mas eu creio que Deus vai falar o teu coração. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor comigo, lá na 1 Samuel, capítulo 16. Eu tinha dito isso. Eu ia pregar uma coisa do Espírito Santo. Vou pregar a mesma coisa, mas eu vou dar uma encurtada aqui. Falei uns textos para o Léo lá. 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui, viu, em Lajeado. Tenho um carinho muito grande por essa igreja. Né? Já tive a oportunidade, nessa semana, preguei em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre, agora hoje em Lajeado. Com certeza Deus vai falar com você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás planteando Saul? Quando eu próprio rejeitei mais sobre Israel, enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai, eis que eu te envio à casa de Jessé, em Belém, porque eu escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Pule lá para o versículo 6. 6, né? Isso. Logo chegaram, assim que Samuel colocou os olhos em Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor ungiu. Entretanto, Samuel assegurou: não te impressiones diante da sua estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Amém? Eu não vou ler toda a passagem para a gente ganhar tempo. Esse texto ele conta a história que existia um rei em Israel chamado Saul. Era um rei, cara grande, forte, bonito. E Deus que tinha colocado Saul como rei de Israel. E quem tinha ungido, quem ungia o rei, quem dava o diploma de rei, era o profeta. E o profeta na época era Samuel. Quando o rei começa a ter umas atitudes erradas, Deus manda Samuel, fala Samuel, o profeta, ó, vai até a casa de Jessé. E Jessé, ele tem 8 filhos. Então faça comigo assim, ó, 8 filhos. Fala que faça com a sua mão assim. 8 filhos. Não, assim, ó, 8 filhos. É, algumas pessoas aí estão com a conta errada. 8 filhos, assim. Levanta a mão aí, quero ver se você é bom de conta. 8 filhos. Já vai entender. Quando ele chega na casa de Jessé, ele manda um recado para Jessé que ia na casa de Jessé ungir um dos seus filhos rei. um dos seus 8 filhos rei. Quando na verdade Samuel disse que vai lá, Samuel não sabia quantos filhos Jessé tinha, mas a ordem de Deus é: vá à casa de Jessé que um dos filhos dele eu vou ungir rei. Samuel obedece a Deus, pega um chifre cheio de óleo, o profeta andava com um chifre cheio de óleo, para derramar sobre a cabeça daquele que seria ungido. Samuel viaja, vai até a casa de Jessé. Quando Jessé recebe a mensagem que os profeta ia na sua casa ungir um dos seus filhos rei, ele prepara aquela festa. O gaúcho gosta desse negócio, né? Acredito que em Lajeado aqui também. O gaúcho gosta de comida. O gaúcho gosta de tudo a comida, né? Não é igual o catarinense. O catarinense eu acho que é meio mão fechada. O gaúcho tudo acaba em rango. Tudo vai dar festa. Então o que acontece? Quando Jessé sabe que Samuel vai na casa dele, ele diz assim: nossa, nós temos que fazer uma festa. Vamos fazer um churrasco. Com certeza. E eles decidem preparar aquela grande festa para receber o profeta na casa deles. Com certeza mataram o melhor bezerro, prepararam as melhores comidas. Naquelas épocas não existia mesa, então eles comiam no chão. Mas se preparava a mesa como é hoje, porém no chão. Mas cada pessoa tinha o seu lugar. Na mesa, para cada pessoa, era colocado um cálice, uma taça de bronze. Então cada pessoa bebia o vinho naquele cálice. E eles preparam tudo. Imagine só. Você vai receber uma pessoa muito importante. Eu não sei quem é o cara mais importante em Lajeado. Mas vamos botar para você uma pessoa mais importante. Não sei se o pessoal de Lajeado gosta muito dele, né? Mas vamos tentar. Mas vamos dizer que o Bolsonaro vai na tua casa. E aí chega lá: não, o Bolsonaro vai vir aqui na minha casa. É o presidente da República. Se fosse na casa de petista, ele já ia apanhar, né? Mas como é na casa, vamos acreditar. Aí o Bolsonaro vai lá na tua casa. E aí: não, vamos fazer um jantar, vamos preparar a melhor mesa, vamos preparar o melhor churrasco, vamos fazer tudo caprichado. Quem tem mais de 5 irmãos aqui? E uma lá, ali. Quem tem mais de 3? Quem tem mais de 10? Não tem tanto. Porto Alegre, eu falei assim, ó, deu uma mão cheia lá. Mas vamos dizer assim, ó, que tu tem 8, o teu pai tem 8 filhos, e aí o Bolsonaro vem na tua casa, que era o Samuel, era o cara mais importante, ele vem na tua casa, e aí o teu pai chega para ti e diz assim: ó, o negócio é o seguinte, ó, todo mundo vai comprar a melhor roupa, vamos comprar o melhor traje, vamos comprar o melhor sapato, então vamos preparar o lugar na mesa. Aí tinha Davi, o filho caçula. Ó, mas tu não vai participar, tá? Então imagina, todo mundo faz um jantar, Léo. E aí teu pai diz: ó, Léo, tu não vai participar. Imagina o griteiro do filho caçula. Não, mas eu quero. Samuel, ele ia lá e eles prepararam a grande festa. Mas o detalhe é que Jessé diz: Davi, você não vai participar. Samuel vem ungir alguém rei. E diz: ó, você vai cuidar das ovelhas lá no pasto. Então, ele tinha 8 filhos, mas Jessé prepara a mesa para 7 filhos. O mais novo é excluído, é tirado, é deixado de fora. Por que ele era deixado de fora, pastor? Porque ele era um sonhador, ele acreditava em Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Por que ele tinha um relacionamento com Deus? Porque, deixa eu te contar. Um dia, ele cuidava de ovelhas, Davi cuidava de ovelhas. E ele, não sei se você sabe, o pastor, ele cuida da ovelha no vale, no lugar mais baixo. Aqui é cheio de montanha também, né? Então, aonde a terra é mais úmida, mais verde, é nos vales. Porque a água, a tendência da umidade é estar no lugar mais baixo. Davi, ele cuidava das ovelhas no vale, aonde a grama era verde, aonde tinha córrego de água. Então ele cuidava das ovelhas do pai dele ali. Porém, não sei se você sabe, naquela época, naqueles lugares, quando chegava no inverno, todos os animais que viviam nas montanhas, leões, ursos, qualquer tipo de animal, quando dava neve, frio, esses animais desciam para os vales das montanhas em busca de alimento. Aí Davi um dia está lá no vale, no pasto, na grama verde, ao lado do riacho, cuidando das ovelhas do pai dele, ele era pastor de ovelhas, e de repente vem um urso, sai da montanha e vem atacar as ovelhas. Não sei se você sabe, todo pastor de ovelhas, ele anda com duas ferramentas, um cajado, que é uma vara grande, para puxar as ovelhas, e ele anda também com um alforje, que é uma bolsinha. Quando eu era guri, gente, lá em Palhoça, eu andava com uma bolsinha dessa, era uma bolsinha de pano que a mãe fazia, e nós enchia de pedra para caçar passarinho. E o pastor, ele anda com uma igual, porém a funda do pastor era uma boleadeira. Por que que ele tinha que usar isso? Porque o pastor, não sei se ele guia, não sei se você sabe, ele não guia a ovelha lá na frente. Ele não vai na frente e as ovelhas seguem ele. Ele fica atrás e as ovelhas vão na frente. Porque se ele for na frente, ele não consegue ver o lobo atacar as ovelhas por trás. E se ele for atrás, ele tem uma visão periférica de tudo que ele quer fazer. Um detalhe. Por que ele usava as pedrinhas? Porque sempre ele pegava uma ovelha macho, um cordeiro, de mais idade. Ele botava à frente do rebanho. E esse cordeiro, ele era treinado. Todas as vezes que ele queria que o rebanho virasse para um lado, ele pegava uma pedrinha dessa, botava na boleadeira e zuf, na cabeça do cordeiro. Quando batia na cabeça do cordeiro, ele sabia que tinha que virar para o lado. Se ele virasse para o lado errado, o pastor jogava outra pedra. Ele sabia que tinha que inverter o lado. Então o cordeiro é treinado. Isso fica para o pastor Rude. Sabia que todas as vezes que o pastor passa a luta, é Deus dando uma pedrada na cabeça para ele mudar a direção? Todas as vezes que o pastor passa a luta, é Deus dando uma pedrada na cabeça dele. Ó, quero que tu mude de lado. Vira para cá. Muda tua estratégia. Aí Deus dá outra pedrada. Não, não, não é desse jeito aí que eu quero de outro jeito. Deus dá outra pedrada, porque nós somos a ovelha guia e o Deus é o pastor, Jesus é o pastor. Mas Davi estava ali. Mas para ele acertar a cabeça do cordeiro, ele tinha que treinar, ele tinha que ser bom de mira. Quando o urso vem atacar as ovelhas, Davi, a primeira coisa que ele vai fazer, ele é fera na pedrada. Davi pega a boleadeira, puf, dá uma pedrada na cabeça do urso, o urso dá uma tonteada, ele pega a faca e arranca a cabeça do urso. Quando ele arranca a cabeça do urso, minha mulher está feliz aqui, está rindo, não sei o que ela está rindo. Fecha tua bolsa aqui. Isso é mulher de pastor, mulher contente. Sim. Ele chega, arranca a cabeça do urso e ele vai, chega em casa. Quando ele chega em casa, ele diz assim, para os seus 7 irmãos e o seu pai, olha aqui, ó. Olha o urso que eu matei, os irmãos olham, que é isso, rapaz? Onde é que tu arrumaste esse bicho aí? Eu matei. Que matasse nada, rapaz? Tu vai matar um urso na mão com a faca? Eu matei. Não matasse nada, deixa de ser mentiroso. Onde é que tu achou esse bicho morto? E não acreditam nele. Outro dia, passa alguns dias, um leão desce da montanha. Davi faz a mesma coisa, dá uma pedrada na cabeça do leão. O leão cai. Ele arranca a cabeça do leão e ele vem com a cabeça arrastando de novo. Quando ele chega ali, ele diz assim, olha, agora vocês vão acreditar, ó, matei um leão. Cara, onde é que tu tá arrumando esses bichos mortos? Foi eu que matei, matasse nada, rapaz. Tu és um guri e aí tu vai matar um leão. Eu matei o leão, Deus me deu força e eu matei o leão. E os irmãos enrilhavam com ele. Gaúcho sabe o que é enrilhar? Cismavam, não gostavam dele. E ele... Pode pegar tua bolsa. Ele pega... E os irmãos não acreditam, eles dizem, não, Deus fala comigo, eu falo com Deus, e Deus me deu força para matar esse leão. Eles não acreditam, os irmãos não gostam dele, porque ele é um sonhador. O pai acha que ele é doido, o pai pensa, Samuel vai vir aqui em casa, ele vai dizer que matou um urso, vai dizer que matou um leão, e Samuel vai achar que o meu filho é pirado. Então vou mandar esse cara lá para o pasto, deixa ele ir lá para o pasto antes que ele fale bobeira. Quando Samuel diz a notícia que ele não vai participar do jantar, eu imagino Davi igual o Chaves, né, gente? Quando o Chaves ficava bravo, ele fazia assim no programa do Chaves. Davi dizendo assim, por que que todo mundo... Imagina você, todo mundo da sua casa ser convidado e você não. Você ser excluído. Se a pessoa, alguém convida você para o casamento, convidam todo mundo da sua casa, mas dizem, não, ele e ela não, tá? Ele lá não. Não. Como é que você ia se sentir? Imagina se a tua família, ele chega e vai para o pasto. Vai para o pasto indignado, chega lá no pasto, Davi começa a olhar a fumaça na chaminé, e ele vê aquilo e diz assim, ah, e ele começa a falar com Deus, ah, Deus, quem pudesse estar lá, Deus, quem pudesse estar lá agora, numa dessa, o profeta já está ungindo o rei. Deixa eu encenar aqui que nem eu. Ele pega, provavelmente uma pedra, ele se escora na pedra, no pasto verde, e ele fica, ah, Deus, como eu queria estar lá, como eu queria estar lá agora, todo mundo festejando, e eu aqui, e Deus dizendo para ele, te aquieta, filho, eu sou com a tua vida, sou eu que te guardo, sou eu que te protejo. Ele está lá, desanimado, triste, porque ele foi excluído da festa. Ele está ali. Nesse meio tempo, gente, Samuel está lá na casa de Jessé. A Bíblia diz que quando Samuel vê Eliabe, que era o filho de Jessé, o maior, sabe aquele cara musculoso de academia? Aqui não tem nenhum, só eu, né? Aquele cara com a barriga de tanquinha. Sabe, os tanques lá nos Estados Unidos, eles são mais gordinhos, assim, eles são meio barrigudinhos. Sabe aquele cara fortão de academia, barriga de tanquinho? Eliabe era um cara grandão assim, forte. Quando Samuel, o profeta, chega com o jarro de óleo e ele olha para Eliabe, ele diz assim, é esse que é o rei, é esse aqui. Quando ele vai com o óleo, o Senhor diz, peraí, não é esse, eu rejeitei esse, porque eu não olho como o homem olha, eu olho o coração, eu não olho a aparência, eu não olho a performance, eu olho o coração. Aí Samuel diz assim, tá, se não é esse, ele olha Eliabe, é o Abinadab, o outro irmão. Sabe aquele cara, ator de novela, barbinha rala, cabelinho amarradinho de rabinho de cavalo, aquele cara bonito. Ele olha, ah, então com certeza é esse aqui, né? Ele vai para Abinadab, esse aqui é o mais bonito, ator de novela. Ele vai, o Senhor, já te falei. Eu já o rejeitei, não é esse. Samuel diz assim, poxa, não é esse também? Então vamos para o próximo. Ele vai para o próximo. Ele vai para Samar. Quando ele chega em Samar, diz, é, esse aqui é mais bonitinho, mas vamos nesse aqui mesmo. E Deus disse, não é esse. Ele passa os 7 filhos. E todos eles Deus diz que não é. Quando chega no 7º, Samuel não sabe mais o que fazer, mas Deus não se engana. Deus disse que era um dos filhos. E ele chega para Jessé e diz, engraçado, cara, Deus disse que eram teus filhos. Por acaso, olha a pergunta que Samuel faz para Jessé. Por acaso, bota o versículo 11 para mim, né? Ele bota assim, ó. Então Samuel questionou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Ao que Jessé respondeu, são esses todos os filhos, respondeu Jessé, ainda falta o menor. A minha versão, ela diz uma coisa, a minha versão, ela diz assim, ó, ao que Jessé respondeu, disse, bem, não tem essa King James aí não, né? Ele diz assim, ó, bem, eu tenho o caçula, o mais novo. Quando ele diz esse bem, sabe quando alguém chega para você e diz assim, ó, você vai na igreja? Vou. Aí a pessoa diz assim, é, ele vai na igreja. Bem, mas tem muita gente que vai na igreja e não é crente. As pessoas não acreditam em você. Às vezes a gente está na nossa casa, na nossa família, e eu tenho família que, pessoas na minha família que não são convertidas, e aí você conta a bênção para elas, e elas dizem, bem, aí eu fui curado, bem. Às vezes a pessoa é coincidência, aí eu fui abençoado financeiramente, bem, não é bem assim. Não foi abençoado, isso foi que tu trabalhou. Ah, mas eu recebi um milagre. Bem, não é milagre, é coincidência. Quando ele diz, você não tem mais outro filho, ele diz, bem, eu tenho caçula. Esse bem quer dizer o seguinte, eu tenho, mas não é um filho que se possa dizer, nossa, que filho grande, né? Que filho bonito. Ele diz, bem, ainda tenho caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então, Samuel manda buscá-lo, porque não... Quero ver como é que está ali. Jessé manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha. Ninguém senta na mesa. Ninguém senta para comer. Agora imagine só. Davi está lá sentado, na pedra, e dizendo para Deus assim, poxa Deus, eu queria estar no jantar. Ai, quem pudesse, né? Oh, que bênção que seria. Vai rolar um churrasco, tio. Ele está lá. Vai ter salsichão. Pois vai ouvir um cara rei, tia. Aí, de repente, ele escuta. Alguém sabe subir alto aí? Dá. Ele chega. Quem me chamou? Não, impressão minha. Vai lá. Alguém me chamou. E ele escuta. Davi! Alguém está me chamando? Davi! Ele diz, alguém está me chamando. Ele olha. Davi! Ele olha um dos seus irmãos. Vem cá rápido! Davi, nossa, que bucha! Que bronca que não deu! Eu não fiz nada. E ele, vem cá rápido! Mas eu vou deixar as ovelhas aqui. Vem cá rápido! E Davi sai andando. Quando Davi sai andando, provavelmente onde ele cuidava das ovelhas, tinha um lago de águas tranquilas. E ele está naquele pasto verde, no lado daquelas águas tranquilas, e ele vai andando. Senhor, me guarda, me protege, não sei o que vai dar lá, o profeta está lá. Vá que o profeta não contar a história que eu contei, e o profeta não acreditou, e o profeta vai me dar uma bronca, e ele... Provavelmente o Espírito Santo para ele, filho, vai, fica tranquilo, eu estou contigo, relaxa, refrigera a tua alma, relaxa, refrigera a tua alma, fica tranquilo, e ele vai. Quando Davi chega em casa, qual a cena que Davi vê? Davi vê todos os seus irmãos ao redor da mesa, parado, e ele chega e entra no ambiente. Todo mundo em pé olhando para ele. Davi olha aquela mesa posta, bonita, com aqueles cálices bonitos. Todo mundo com a roupa nova. Davi com a roupa suja de pastor, cheia de pelo, cheia de pega-pega, de carrapicho, cheia de pelo de ovelha, fedido a ovelha. Quando Deus olha através de Samuel, ele olha para Davi, fedido. Com pelo de ovelha, com carrapicho na roupa, todo sujo, queimado do sol de cuidar das ovelhas. Deus diz para Samuel, é esse. Porque Deus não olha a tua beleza, Deus não olha a tua roupa, Deus não olha a tua situação financeira, Deus não olha a tua performance, Ele olha o teu coração. Quando Ele olha, Samuel olha, é esse. Samuel diz assim, senta-se aqui à mesa. Davi vai, se ajoelha na frente da mesa. Eu imagino naquele momento, ele se ajoelha bem na mesa e o cálice está aqui embaixo. Jessé vem com aquele chifre cheio de óleo, manda abaixa a cabeça. Ele abaixa, ele começa a derramar o óleo para ungir o rei, e era muito óleo. E o óleo começa a escorrer pela cabeça de Davi, pelo pescoço, e começa a escorrer e pingar tudo dentro daquele cálice. Davi começa a olhar para baixo e vê aquele cálice se enchendo de óleo, transbordando de óleo. E ele olha o cálice onde ele estava sentado transbordando. Davi vê aquilo e é ungido rei de Israel. O que, que eu quero te dizer nessa noite? Davi foi ungido rei dentro da sua simplicidade, dentro do pior momento da sua vida, dentro da sua pior experiência como pessoa. Quando ele achava que estava sendo excluído, quando ele achava que estava sendo perseguido, quando ele achava que estava passando lutas, Deus o escolheu para ser rei de Israel. Às vezes você se sente só, você passa lutas, você se sente excluído, você se sente com dificuldade que as pessoas te aceitem como você é, mas é nesse momento que Deus escolhe para te levantar. É nesse momento que Deus escolhe para mudar a tua vida. Quando todo mundo é contra você, quando todo mundo te exclui, quando as pessoas não te entendem, quando as pessoas não acreditam em você, é nesse momento que Deus faz alguma coisa. Aleluia! E aí, bota aí o Salmo 23 para mim. Davi é ungido rei. E quando você se torna rei, esse menino que estava lá no campo, ele é o homem chamado na Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. Deus conhecia o coração dele. E ele escreve, para mim, o maior salmo da Bíblia. O salmo mais conhecido da Bíblia. Baseado no dia mais importante na vida dele. O dia mais importante na vida de Davi foi o dia que ele mais chorou. Foi o dia que ele mais sofreu. Foi o dia que ele foi excluído. Foi o dia que ele foi largado de lado. Foi o dia que ele tiraram ele dali. Pode botar, Léo. Salmo 23. O Senhor... Imagina só, gente. Imagina Davi escrevendo isso daí, lembrando daquele dia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele estava pensando no churrasco. Pode passar, Léo. Vai passando. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Lembra que ele estava deitado? Lembrando? Guia-me mansamente por águas tranquilas. Ele vai para casa em segurança. Refrigera minha alma. Deus diz para ele, te aquieta, calma, eu estou contigo. Nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí você me pergunta, como é que vale da sombra da morte? Gente, aonde ele cuidava das ovelhas, era o lugar mais perigoso que existia. Porque o lobo vinha para atacar as ovelhas, os leões vinham para atacar as ovelhas, os ursos vinham para atacar as ovelhas, era um lugar de morte. Mas ali Deus guardava ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha agora. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele chega lá e vê aquela mesa. Aí, unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Davi escreve o maior salmo da Bíblia, lembrando do pior dia da sua vida. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe qual é a gratidão dele? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quantas vezes eu vejo pessoa dizer, vou sair da igreja porque eu não gostei disso. Vou sair da igreja por causa daquilo. Ah, eu não vou mais ir na igreja por causa que eu não gostei do que o pastor falou. Eu não gostei do que o irmão disse. Mas a Bíblia diz que aquele que é grato, ele diz assim, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ninguém me separa do meu Senhor. Ninguém me separa da presença dEle. Ninguém me tira de andar junto dEle. Por mais que você enfrente lutas, por mais que você enfrente dificuldades, por mais que as pessoas te persigam, você tem que entender que Deus sempre vai estar lutando em teu favor, desde que você tenha uma comunhão com Ele, que você esteja ligado nEle, que você se aproxime dEle. Aí as pessoas, a primeira coisa que pensam, ah, pastor, mas eu sou todo errado, então Deus não se importa comigo, não gosta de mim. Não. Deus não se importa com a tua performance. Deus não se importa se você, eu não oro. Tem irmãos que dizem um para o outro assim, eu oro todos os dias. Eu oro todos os dias e aquele irmão ali não ora, então eu sou mais santo. Não. Deus não ama por aquilo que você possa fazer. Deus te ama pelo que você é. Se você ora muito, Jesus te ama. Se você ora pouco, Ele te ama igual. Se você jejua, Ele te ama. Se você não jejua, Ele te ama igual. Ele não te ama por aquilo que você pode fazer ou deixa de fazer. Ele te ama pelo que você é, filho. Tá, pastor, mas e como eu sei se eu sou filho de Deus ou não sou filho de Deus? A Bíblia diz, todo aquele que crê no seu filho, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. quando você crê em Jesus, quando você acredita em Jesus, Ele te dá o poder de ser chamado filho de Deus. Para encerrar, eu quero contar um testemunho para vocês. Quando eu me converti, aos 23 anos de idade, eu era uma pessoa vazia. Dentro de mim, não havia nada além de soberba, ódio, falta de amor próprio. Eu não havia nada de bom dentro de mim. Eu era uma pessoa normal como todas, que trabalha, que tinha família. Eu já tinha o meu filho com 5 anos de idade, já era casado com a minha esposa. Mas eu era uma pessoa que não havia em mim esperança alguma de ir morar no céu. Eu acreditava em Deus, como todo mundo, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Para mim, Deus jamais ia me escolher para alguma coisa boa. Aos meus olhos, eu era reprovável a Deus. Então eu tinha vergonha de Deus, eu sequer falava com Deus, porque eu tinha vergonha. Aí um dia, eu fui levado, convidado aí na igreja Palavra Viva, ano de 96. Eu cheguei na igreja e eu vi as pessoas cantando, e eu vi aquele ambiente todo de presença de Deus. Imagine, hoje você está em 2019 dentro de uma Palavra Viva. Esse dia era 1996. Tudo que você está vendo hoje aqui foi fruto de orações de pessoas lá atrás. Orações, investimento. E quando eu entrei na igreja, eu era vazio. Não havia esperança para mim. Havia só trevas dentro do meu coração. Mas quando a gente abre Gênesis 1, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, pode pôr ali, Léo. Ele diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse rapaz, esse moço, que era eu, cheio de problemas, cheio de dificuldade, achando-se excluído por Deus, porque quando você se exclui, sente excluído da sua família, é ruim, como eu estava falando de Davi, não é? Imagine eu se sentir excluído por Deus. Eu achava que Deus não ia querer saber de mim, Deus não ia gostar de mim, Deus me reprovava por causa das minhas atitudes. Mas quando eu cheguei na igreja aquele dia, eu escutei cantar uma canção, e ela dizia assim: quem é batista de raiz, que eu digo, né, vai conhecer essa música. Ela dizia assim, ó: quão formoso és, rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Cara, quando eu escutei falar aquilo, o meu coração se rasgou por dentro. Se rasgou, porque eu disse que como Deus podia encher a terra, como Deus podia encher o céu, como Deus podia encher a minha vida. E aí, quando eu escutei os crentes cantando: maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Cara, quando eu escutei dizer que era possível tocar nas vestes dele, o meu coração se rasgou pelo meio. E eu disse: Senhor, eu quero disso. Eu preciso disso. E quando eu vi que Deus formou a terra e era sem forma e vazia, sabia que a terra não tinha forma? A terra era como esse guardanapo, todo amassado. Ela não tinha forma. Deus pega a terra e ele bota na palma da sua mão e ele começa a fazer uma bolinha. Sabe aquela massinha que você brincava quando era pequena? Ele faz uma bolinha e ele dá forma ao nosso planeta. Deus pega a minha vida e vai dando forma naquele dia. Deus vai moldando, moldando, moldando, moldando a minha vida. Deus moldando. A Bíblia diz que ele pega a terra que era sem forma e vazia. Ele pega o meu coração que era vazio. Ele começa a fazer jorrar dentro de mim uma água viva dentro do meu coração. Começa a borbulhar como a chaleira do gaúcho quando está fervendo a água para fazer o mate. Ele começa a borbulhar aquilo dentro de mim. E começa... E eu digo, o que é isso, meu Deus? O que é isso? E a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Eu sinto esse amor, esse Espírito Santo passear dentro de mim, por cima daquelas águas, e o meu coração começa a se encher de uma forma, mas eu ainda não conseguia ver. Eu não conseguia ver Deus, eu não conseguia ver Deus, eu não conseguia ver a mudança em mim. Quando você bota ali, Léo. Quando ele diz, haja luz. E disse Deus, haja luz. Versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Você sabia que o sol só foi criado lá no versículo 14? 14, 15. Quando ele diz, haja luz, é a luz de Deus que resplandece. Quando ele diz isso, quando eu leio isso, quando eu escuto aquela canção, eu sinto a luz de Deus brilhar dentro de mim. E a palavra de Deus diz que a luz resplandece dentro das trevas, que é Cristo Jesus que resplandece em teu coração. Quando Jesus brilha no meu coração, quando essa luz, quando esse amor, quando essa pessoa especial, ela acende dentro de mim, eu começo a ver aquilo que eu não via. Eu começo a ver aquilo que não conseguia ver. Eu começo a sentir aquilo que não conseguia sentir. Eu comecei a ver que não importava mais que as pessoas me deixaram de lado. Eu não me importava mais que as pessoas me rejeitaram. Eu não me importava mais que as pessoas me deixaram sozinho. Mas eu começo a ver que tinha alguém que se importava comigo e queria me chamar para reinar em vida. Hoje esse culto é chamado Reinando em Vida. E muitas vezes nós temos sido feitos escravos do mundo e do pecado. Mas Deus nos chama para reinar em vida. E quando Ele brilha dentro do teu coração, quando Ele mostra para você o amor que Ele tem por você, você começa a botar o pecado de lado e começa a reinar com Cristo. Ele começa a reinar dentro de você. Ele começa a quebrar paradigmas dentro de você. Ele começa a tirar aquela parte escura de dentro de você. E começa a iluminar toda a tua vida. Porque eu me achava um pecador sujo, sem valor. Mas quando eu entendi a graça e a misericórdia de Deus, Deus disse para mim assim, filho, se tu viver tentando deixar de pecar, se tu viver tentando lutar contra o pecado, você não vai conseguir. Basta você me amar, se entregar para mim, e você vai ver a tua vida ser transformada. E foi isso que eu fiz nesses 23 anos. Tenho entregue a minha vida para Ele todos os dias. Todos os dias pela manhã, a luz do Senhor brilha no meu coração. A luz dEle me renova. A sua graça e a sua misericórdia me renovam para que eu possa viver uma vida abundante com o Senhor. O que eu quero te dizer nessa noite? Por mais que você tenha passado lutas, por mais que você tenha se sentido excluído, sabe, imagine só, quanto tempo tem a igreja de Lajeado? Um ano. Tem gente que diz assim, está tudo a mesma coisa em um ano, nada muda. Eu estou 23 anos na palavra de Deus. Imagina 23 anos na igreja, indo para 24. Quanta coisa nova Deus fez. O início é sempre informe. O início não tem forma, o início é escuro, mas Deus vai dando forma no devido tempo. Ah, pastor, eu não consigo me livrar do pecado. No começo é informe mesmo, no começo você não vai conseguir sozinho. Mas na caminhada, você, Deus vai dando forma na sua fé, no seu coração. O que você tem que fazer como Davi? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que eu pude provar? Esse menino perdido, com casamento destruído, com a vida destruída. Sabe o que aconteceu na minha vida? Deus me abençoou de uma forma tão grande, que eu era todo errado. Meu casamento, eu e minha mulher, era todo errado. Minha vida financeira era toda errada. Já contei aqui uma vez, eu tinha um carro que chamava Jabiraca. Um Fiat Panorama que não tinha fundo. Eu ainda colei um adesivozão lá atrás, assim, a Jesus Cristo mudou meu viver. Que vergonha. Não tinha nada. E Deus foi renovando a minha vida, renovando. Sabe a honra que Deus me deu? Aquele cara perdido, mal, cheio de pecado, cheio de vícios, cheio de maldade, com um coração escuro, negro. Sabe o que Deus fez? Hoje eu tenho um casal de filhos abençoados. Minha filha canta na igreja sede, ministra de louvor, cheia da unção de Deus, professora de técnica vocal. Tem um filho que 3 semanas atrás foi ordenado pastor. Sabe o presente que Deus deu para mim de ter um filho pastor? Muitos pais pregam o evangelho e não conseguem pregar para o próprio filho. Eu tive o presente de Deus de o meu filho querer ser pastor. Mas eu não mereço nada disso. Eu não sou merecedor. Sabe como Deus me deu isso? Quando eu entreguei o meu coração para Ele. Quando Ele diz, deitar-me faz em pastos verdejantes. É quando você descansa no Senhor. Deixa eu te falar nessa noite. Talvez Jesus mandou eu vir lá de Florianópolis para dizer isso para você. Descansa no Senhor. Espera nele. E o mais Ele fará. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo está me mostrando aqui que tem pessoas que estão cansadas de lutar, cansadas de esperar, cansadas de acreditar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja se sentindo como Davi, deitado na grama, esperando alguma coisa acontecer. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite, aquieta o teu coração, porque eu sou contigo e eu vou trazer a mudança. Eu vou te levantar, eu vou te abençoar, eu vou te ungir e a tua vida vai ser transformada, porque eu sou o Senhor. Eu sou Yahvé, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus que levanta, eu sou o Deus que unge, eu sou o Deus que honra, eu sou o Deus que socorre. Por mais que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, porque Ele está contigo, Ele está contigo. Ele conhece você, Ele conhece seu nome, Ele conhece a sua vida. Basta você deixar a luz dEle entrar dentro de você. Deixa Ele te moldar, deixa Ele jorrar dentro do teu coração. Deixa Ele encharcar o teu mundo com a presença dEle. Deixa Ele invadir você com o seu Espírito Santo. Deixa Ele diz para você assim, haja luz. Haja luz. Se teu coração tem andado em trevas, atribulado, contrito, deixa a luz dEle brilhar dentro de você. Deixa Ele trazer algo novo para tua casa. Deixa Ele trazer algo novo para tua família. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente em nome de Jesus. O pastor Cláudio vai me ajudar. Glória a Jesus. Vem aqui na frente. Glória a Deus. Ei, canaraba xerebe, canaraba chai. Ei, amananaraba xerebe, coderebe caias. Pode vir bem na frente, pode vir bem na frente, bem encostadinho aqui. Assim que eu luto, oh, Espírito Santo de Deus. Assim que eu luto, Aleluia. Dá um minutinho. Pode sentar um minutinho. Gente, deixa eu falar para vocês. Presta atenção. Presta atenção. Deus fez algo tão grande na minha vida. Tão grande. Tão grande. Que eu não tenho palavras para expressar o que Deus fez. Pode deixar ela. Na bênção. Sabe que Deus fez algo tão grande na minha vida, tão maravilhoso. Hoje eu sou pastor de uma linda igreja, uma grande igreja. Grande. Meu filho é pastor auxiliar meu. Mas é uma igreja grande mesmo. Domingo, dois cultos no domingo gira em média 250 pessoas no corpo, numa igreja de bairro. Sabe por quê, gente? Porque quando Deus fez toda essa obra na minha vida, Ele me ensinou uma coisa: ter um coração generoso. Eu trabalhava e ganhava muito pouco, mas o Senhor me ensinou que mesmo no tempo da luta, vocês sabiam uma época, gente, muitos anos atrás, Eu recém tinha me convertido. E eu fiquei desempregado. Eu fui trabalhar de servente de pedreiro ganhando R$50 por semana. Eu tirava R$5 e entregava o meu dízimo. Muitas pessoas diziam: pastor, R$50 por semana não vai dar nem para comer. Não dá nem para comer, pastor. Mas eu tirava o meu dízimo, porque eu sabia que a minha vida só podia mudar se eu tivesse 100% ligado nele. Não dá para estar 90% ligado nele. Ou Jesus é Senhor da tua vida toda, ou Ele não vai ser nada. Se Jesus é o Senhor da tua vida, não for Senhor do teu trabalho, não for Senhor da tua casa, não for Senhor na sua igreja, se Ele não for Senhor do teu bolso, Ele não vai ser nada. E eu e a minha esposa botamos no coração: nós vamos ser fiel a Deus, custe o que custar. Eu só recebia, ela perguntava: já entregou o dízimo? Me ajudava a cobrar. Nós recebíamos o dízimo, nós pegávamos o dinheiro no salário, escolhia as notas mais novas para entregar as mais novinhas no gasofilácio. Hoje as pessoas escolhem as notas mais baixas para ofertar. Uma vez, eu estava no culto e a minha filha Adriele, que hoje é casada, tem 21 anos, ela tinha na média de uns 9 anos de idade. 9, 10. A Adriele chegou assim: pai, vamos comer um cachorro quente depois do culto? Eu disse: vamos, filho. E eu tinha R$30 no bolso. Aí, quando chegou na hora das ofertas, o Espírito Santo assim para mim: ó, pega tudo. E eu disse: Senhor, mas eu prometi um cachorro quente para minha filha. E eu tinha R$30 e o Senhor disse para mim: entrega tudo, porque se tu acreditar em mim, tu abre a porta para eu fazer um milagre na tua vida. Peguei isso assim: olha, a minha filha vai entender. Eu peguei o R$30, botei no envelope e ofertei. Ofertei e sentei. Quando eu sentei, as pessoas levantaram para dar oferta. Um rapaz da igreja, ele vai com dois envelopes. Um ele bota no gasofilácio, o outro ele vira, volta, chega para mim e diz assim: ó, pastor, me desculpa, não fica chateado, mas o Espírito Santo mandou te dar um negócio. Quando eu abri o envelope, R$50. Eu digo: eu não acredito. Eu não acredito, é demais. Eu não acredito. Ele, além, eu ofertei o meu trinco, paguei o cachorro quente e me sobrou dinheiro. Deus nunca vai deixar de faltar. Nunca. Basta você acreditar. Amém? Quer te convidar a ofertar na casa de Deus hoje? Quero te convidar a ofertar na casa do Senhor. Eu vou abençoar a tua mão com você que for trazer a oferta. Vou abençoar para que você seja próspero, para que Deus abençoe o teu caminho. Se você ofertar na maquininha de cartão, pega o tiquezinho ali e traz para mim abençoar também. Amém? Glória a Deus. Quero abençoar teu dízimo, a tua oferta. Em nome de Jesus, Deus vai abençoar a tua vida financeira. Senhor, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos a Ti os dízimos e oferta do Teu povo na Tua casa. Faz um milagre na vida deles através dessa semente, em nome de Jesus. Amém? Sou Rude. Te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém? Quantos entenderam a mensagem? Glória a Deus. Eu creio que nós tomamos um renovo essa noite, amém? Falei que tinha um vinho novo, né? Deus é bom, né? Ele sempre deixa o melhor vim por último, né? Deus é bom. E, gente, nós somos gratos a Deus pela vida de vocês, pelos instrumentos de Deus nas nossas vidas, aqui nessa cidade, né? E a gente vê hoje o pastor Maurício aqui bem feliz, né? Mas ele semeou. Cristo. Hoje ele está colhendo lá, né? A gente sabe, a gente acompanhou dias difíceis, né? Dizer assim, minha filha toda lá, eu aqui. E Deus chegou na hora certa, no momento certo, Deus honrou, né? Glória a Deus pela sua vida, né? Glória a Deus por esse trabalho lindo, a gente pode acompanhar, ver dois cultos domingo, né? Um dia nós vamos chegar aos dois cultos, vai ser breve, em nome de Jesus, né? Esse lugar vai ficar pequeno em pouco tempo, né? A gente crê que é uma promessa que Deus tem para esse lugar, para esse Rio Grande do Sul, né? Que nós cremos, né? Que a palavra viva vai tomar esse Rio Grande do Sul. É plano, é projeto de Deus, né? Então nós somos muito gratos por Deus ter nos colocado neste lugar, neste vale, porque cremos que tem um propósito de Deus estabelecido aqui, né? Mas foi uma bênção, e agora, depois do nosso culto, nós vamos ter um momento de confraternização, ali temos um típico café alemão, com cuca, com linguiça, né? Então, vocês são todos convidados, não precisa pagar nada, tem chá, tem café, né? E vamos estar encerrando o nosso culto. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento, para nós estar encerrando, e depois temos liberado esse momento de confraternização, amém? Levanta tua mão para cima. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, Espírito Santo, por tua presença neste lugar, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelo teu agir, Espírito Santo. Guarda cada um para suas casas, que nós tenhamos um final de semana abençoado, dirigido pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Trust him with what